Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast, Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, Homem de Ferro, me introduziu aos quadrinhos. Aqui é Carlos Voltor e eu só bebo Black Label. Aqui é Vinícius Schiavini e eu sou lenha pura. Aqui é Guilherme Briggs e Tony Stark também pega mulher usando coelhinho bossa nova. Aqui é Azaghal e eu quero saber se tem algum escrotizou no filme do Homem de Ferro. Ah, infelizmente não foi dessa vez. Muito bem, estamos aqui nessa semana com um assunto mega nerd. Nós vamos falar de Homem de Ferro, rapaz! Da origem dos quadrinhos, falar do filme também. Nós temos uma surpresa para vocês, Nerdcast. Quem está aqui? Guilherme Briggs! Voltou! Maior sucesso, Nerdcast 94 com Guilherme Briggs. Este diretor de dublagem, dublador, tradutor, é aquela parada toda que você já sabe. É mentira! Guilherme Briggs é diretor de dublagem do Homem de Ferro, rapaz. Foi ele que fez esta bagunça e nós vamos falar também do filme. Ele vai contar as histórias dos bastidores, como é que foi a dublagem, as loucuras, as traduções. Então vamos falar de Homem de Ferro. Para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal! Vamos para a leitura de e-mails e nossas caneladas. Sim. Temos recados da paróquia essa semana. Temos, e best, não votem mais. Não, acabou, não precisa mais votar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os nerds que votaram. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora é só esperar. Nerd Store, Azaghal, a loja do Jovem Nerd, ela existe? A loja. Você sabe, Jovem Nerd, que agora eu estou me empolgando e vou começar a fazer mais produtos sem ser camisetas. Ah, é verdade, você comentou comigo. Eu vou fazer produtos nerds para casa, olha isso. Sensacional, olha isso, o que podemos esperar disso? E mais, vamos aproveitar esse Nerdcast, Azaghal, que vai ter muito rock and roll. E vamos falar de um mega produto, cara, que tá na Nerd Store, que é a capa 3D do Metallica. Da McFarlane Toys. As capas 3D da McFarlane são fodásticas, cara. Como é que é? É a capa do CD Master of Puppets. Exato. E ela é em 3D, ela é como se fosse uma escultura, né? Que você vai colocar na sua mesa pra enfeitar e o cacete. É muito maneiro, aproveita, cara. A gente só tem uma no estoque. Não, acabou tudo. Quem levar, levou, maluco. Acabou. Então aproveita aí a sua loucura por Metallica e faça valer na nerdstore.com.br. Gostaríamos de agradecer o mega desenho da galera do Nerdcast feito pelo Dr. Gui. Ele mandou pra gente, tá aí no link do post. Adoramos. Tem toda a galera do Nerdcast. Tenta adivinhar aí quem é quem. No link, no post desse episódio tem o link pra você ver o desenho. Muito maneiro. Obrigado, Dr. Gui. Tem também a Rafaela Fonte, a galera da comunidade Jovem Nerd no Orkut. Estão marcando o encontro Jovem Nerd no Rio de Janeiro. Aí, Jovem Nerd. Olha aí. Dia 10 de maio de 2008, cai num sábado, não é isso? Correto. É no Norte Shopping. Não, não. Em frente à Saraiva Mega Store, do primeiro piso, às 13 horas. Então, se você quer se encontrar com a galera, vai lá na comunidade do Jovem Nerd Orkut, que vai ter mais detalhes, e vamos fazer um evento social nerd. Boa sorte pra vocês. Você vai, Jovem Nerd? Oi? Você vai? O próximo e-mail. Que e-mail, cara? Ricardo Araújo, 28 anos, Rio de Janeiro, RJ, sensacional, né? Que é sobre Nelson Rodrigues, muitos e-mails, Azaghal, não dá pra gente ler. Cara, eu não erro, cara, eu não dou ponto sem nó. O pessoal adorou o Nerdcast Nelson Rodrigues. Também o Sr. K tava louco, né? Tava solto. Ah, cara, que maravilha, cara. Lembrei dos meus tempos de faculdade. Ai, foi sem dúvida um dos melhores programas e uma grata homenagem a um dos melhores escritores do nosso país produziu. Embora compreenda o curto tempo para falar sobre tudo sobre Nelson Rodrigues, acho que ter deixado suas crônicas sobre futebol de lado foi um ponto a se lamentar. Independente dele torcer para o Fluminense, eu acho que as crônicas futebolísticas merecem ser citadas sempre. Aliás, não. Não, é um saco. Futebol é uma merda foda, cara. O JP, que ia participar do Nerdcast no final, não pôde, coitado. Ele disse que ele tava lendo as crônicas futebolísticas do Nelson Rodrigues e tá achando muito bom. E aí ele falou aqui da poesia dele, que no dia da inauguração do Paraíso houve um fla-flu de portões abertos e escorria gente pelas paredes. Que merda, cara. Tererel, tererel. Saco. Não, mas pra quem gosta de futebol é ótimo, cara. É assim. Ele termina pedindo um Nerdcast Battlestar Galactica, ele não é o único, está na fila. Quando está na quarta temporada aí, acho que vai acabar na quarta temporada, a gente espera acabar e a gente fala... Né? Da série como um todo. Vai acabar a série já? É, a série é uma história fechada, tem que ter um final, senão não é que nem Lost, sabe? Então... Diego, vulgo Frank Castle, descobriu o Nerdcast através da comunidade Blade Runner Brasil do Orkut. Olha aí, jovem. Olha aí. Baixei, ouvi e gostei. É legal ouvir em áudio, pois dá proximidade maior e é bom saber que existem mais de nós pelo Brasil afora. O que ele quis dizer com isso? Fãs de Blade Runner? Nerds, né? Não sei. Idiotas, talvez? E também vocês indiretamente estão me ajudando, pois tem uma doença fodida chamada ceratocone, que geralmente só se resolve, quando resolve, com um transplante de córnea. Meu Deus. Uso lentes rígidas, com elas até enxergo relativamente bem. Mas sem as lentes, não enxergo porra nenhuma. Só vejo vultos e não posso nem sair de casa. Ou seja, não dá pra ler, não dá pra assistir nada, não dá pra jogar um game. Não dá nem pra saber a classificação indicativa de um programa de televisão, né? É verdade. Aí ele diz que todo dia tem que tirar a lente depois do trabalho porque não pode usá-la direto. Caso contrário, ele pode ter uma úlcera no olho. Eu não sabia que isso existia. Ah, meu Deus. E aí ele diz o seguinte. O que ele pode fazer sem as lentes? Dormir... fazer uns exercícios físicos e agora ele pode ouvir o Nerdcast, jovem Nerd. Olha só, muito bom. Descobriu o Nerdcast o Diego, né, cara? Ele falou, agradeceu e falou que acabou a monotonia dele quando ele não está usando as lentes. Eu achei muito maneiro o e-mail dele, cara. Cara, que você melhore. Com certeza, e escute bastante Nerdcast enquanto isso. Exato. Certo, muito bom. Henrique, Brasília, Distrito Federal, vocês ouviram falar do podcast Código Livre, edição 61? Não, calma aí. Ah. Ouviram falar do podcast Código Livre? É uma sacanagem, né? Não, desculpe, errado. Tô maluco. Você... Tô inventando coisa. Porra, o podcast é famoso, cara. Vocês ouviram o podcast Código Livre edição 68, em que a Bia Cunha participa? Ela vai dar um kit pra alguém que mora no Acre, se essa pessoa mandar um cartão postal de lá, carimbado pelo correio acreano. Olha só, cara, estão se apoderando da nossa conspiração. Desafio da Bia Cunha. Será que alguém vai mandar? Inclusive, os outros participantes do podcast perguntaram de onde ela tirou essa história e ela falou que o Nerdcast que começou com isso. A teoria está se difundindo. Na verdade, o Nerdcast não começou com isso. Essa teoria já existe, é antiga, né? Só que o Tucano... Ela veio pra nós exatamente, através do Tucano. É, o Tucano reativou com força total este conhecimento que passava desapercebido. E estou ansioso pra saber se alguém vai mandar o postal. Então tá aqui divulgado. Se você está no Acre, mande o postal para Biacunzi, vai lá no Código Livre, você vai ganhar um kit, sei lá o quê, que não falou o quê. Um kit daqueles que é escova de dente, creme dental e touca de banho, sabe qual é? Você sabe que a Bia Cunha é dentista, né? O kit deve ser esse mesmo que eu falei. É verdade. Claybon, Niterói, Rio de Janeiro. Não sei se vocês vão ler o meu e-mail em algum Nerdcast, mas tenho uma certa posição na Assembleia de Deus e gostaria de preservar meu anonimato. Então, please, usem o nickname Claybon, ok? Caraca, cara. Será que o Nerdcast está banido na Assembleia de Deus, alguma coisa assim? Por que ele não pode falar o nome? É o seguinte, um cara que tem uma certa posição na Assembleia de Deus deve ser, no mínimo, diácono. Você acha? Eu acho. Mas eu tô apostando que ele é pastor, cara. Olha. Agora, um pastor que é conhecido pela alcunha de Claybon... Nunca se sabe. Sou um pastor nerd de 43 anos, aficionado por Star Wars. Fui na estreia do primeiro filme em 77 no Cine América, na Praça Sans Penha, na primeira sessão. Olha aí, Praça Sans Penha. Virou igreja. Virou, toma. Virou. Assembleia, será? Não. super fã do universo DC, tinha uma revista número 1 do Superman e um Batman. Até o filho dele achar, né? Acabou a revista. E agora ele está super amarrado no Jovem Nerd. Aí ele fala um monte de elogios e tal, e a gente vai ignorar e vamos direto ao que... os fatos inusitados que ele ressaltou. Uhum. Primeiro, eu estava indo fazer uma prova de faculdade e na sala da prova vi um camarada com a blusa do Jovem Nerd, o que cada vez está mais comum, né? Porque ele está vendendo pra cacete. É, exatamente. As pessoas têm que usar essa merda. Eu troquei em casa. Não é à toa. Fiquei querendo falar com ele e fiquei na dúvida: vou ou não vou? Foi quando ele olhou pra mim e naquele momento nem pensei. Fiz o sinal do Spock. Na mesma hora ele compreendeu e ficamos conversando sobre o Jovem Nerd. Até a hora da prova começar. Resultado. Nem eu, nem ele conseguimos revisar a matéria antes da prova. Olha aí. Só quero ver a nota que vai dar isso. Ah, a família do cara está no Japão e ele espalhou o Jovem Nerd por lá. Olha, Zagal. Que não significa nada porque a gente não fala japonês. Brasileiros, né, seu maluco? A gente não vende internacional, não adianta nada. Ah, então não adianta, né? Só se puder vender. Segundo. Eu estava nas barcas indo para a Praça 15 e de repente escutei... Hahaha, esse Azaghal é demais. Olha isso, tá demais, cara. Imediatamente comecei a procurar o nerd que tinha falado isso. Quando eu consegui ver através da multidão, não acreditei. Um casal de senhores muito bem arrumados... Olha só! Não. Deviam ser advogados, eu acho. Advogados. Dividido o som de um iPod Nano. Uhum. Será que era um amante? Deviam estar entre seus 65 e 70 anos. Meu Deus, Azaghal. É, cara, ser nerd não tem idade. Um abraço pro casal de advogados amantes da barca. Olha só, se vocês realmente escutam o Nerdcast, mandem um e-mail pra gente. Terceiro fato do nosso amigo Pastor Cleibon. Esse fato é sinistro. Olha. Na última sexta-feira, saí tarde de casa e acabei vindo para o trabalho de carro. Quando, de repente, olho para frente e vejo um Volkswagen Polo preto com a placa do Rio Branco Acre. Olha aí, isso é sinistro. Até aí, tudo bem. Gastei meu drama pra nada. Mas eu olho para o vidro traseiro e vejo um adesivo de estacionamento do Projac. Olha, Zaga! Caraca, cara. Falei pra minha mulher, tira uma foto do Polo! Tira uma foto do Polo! Mas ela não entendeu nada. E ao entrar na avenida Franklin Roosevelt, ele pegou a pista da direita e eu da esquerda. E a minha mulher acabou não conseguindo tirar a foto. Ah, olha aí, mais uma que não tem foto. Sempre isso. Cara. Até pastor com essas historinhas, cara. Mas aí veio o inesperado. O carro, Jovem Nerd, entrou no consulado americano e os guardas da entrada prestando continência, cara. Que pariu, Zagal. Meu Deus do céu! Será que os Estados Unidos estão metidos na conspiração do Será? Meu Deus! Ele mandou um grande abraço para todos nós. E vai um fato da vida que ele passou a acreditar. Olha só, eu tenho credibilidade até com os pastores da Assembleia de Deus, cara. O Azaghal... Olha, ele falou, não sou eu não. Uhum. O Azaghal tem sempre razão. Pode crer, até agora todas que ele insistiu estavam certo. Você tá demais, cara. Valeu, Pastor Cleibon. Ah, cara, o sucesso, né? É isso aí, né? Tá na hora de trocar aquele nerdinho e botar um Azaghal lá em cima naquele site. Né? Ah, uma última coisa. Vocês que vão escutar esse Nerdcast, mas não vão ouvir a zona de spoilers, porque não querem saber nada do filme, fiquem até o final dos créditos. De Homem de Ferro, sim. Exatamente. Verdade. Tenham paciência. Você acha que não vai dar em nada, mas tem um negócio super legal no final. É, não é uma daquelas ceninhas idiotas que não acrescenta nada. É uma cena fodástica. Sim. Não é tão foda assim, mas é maneira. Você fala, caralho, que irado. Sabe qual é? É, exatamente. Tá bom, então. E se você é daqueles que pulou a leitura de e-mail, se fudeu, não ouviu essa. Ai, ai. Senhor Carlos Voltor. Eu? Senhor Schiavini. Opa. São nossos especialistas, né? Porque eu nunca li uma revista de Homem do Ferro, né? Eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui. Eu li Heróis da TV. Olha! Nossa. Muito bom, muito Super bom. Aventuras Marvel. Primeira aparição dele aqui no Brasil. Antes da gente começar a falar sobre o Homem de Ferro, eu queria saber o que o Guilherme Briggs falou no Rapadura Cast. Eu fiquei enrolando uns 10 minutos e não falta não. Eu falei de vocês também, tá? Um abraço para os nossos amigos do Rapadura Cast, que nós adoramos. Então vamos lá para a origem, mais um Nerdcast de quadrinhos. É muito divertido quando a gente explora a origem dos personagens para a pessoa ir para o cinema já sabendo o que ela vai ver, né? Porque nem todo mundo lê o Homem de Ferro, não é, Azaghal? Mas eu mesmo não lendo, eu sei a história do Homem de Ferro. Ah, é? Era um robô e queria um coração. Ah, excelente. Olha, eu não viu nada que eles acabem lançando algum dia a versão Mágico de Oz da Marvel. Exatamente. Mas já saiu. E a versão pornô, né, cara? Pra sair da Marvel, não faltou. A Marvel e a DC uma vez fizeram uma versão conjunta do Mágico de Oz. Foi a única coisa que fizeram junto, além do crossovers. Quem era o Leão? Não, eles usavam Michael Jackson. Os personagens. Devia, né? Michael Jackson. Eles usavam o quê? Os próprios personagens do Mágico de Oz. Eles não recriaram nada. Por isso que ninguém nunca ouviu falar dessa merda. Olha só, Homem de Ferro como Homem de Lata, Wolverine como o Leão Covarde. O que mais? Espantalho. O Espantalho? O Espantalho como Espantalho, por que não? O Mágico de Oz é o Ato, lá na Lua. É, isso. Exato. E a Dorothy? A Psylocke, é claro. Homem de Ferro, criado por Stan Lee, quem mais, né? Stan Lee, Larry Lieber, roteirista. Que é o irmão do Stan Lee. Larry Lieber, irmão do Stan Lee? É, o nome do Stan Lee é Stanley Lieber. Olha aí, rapaz, parabéns. Olha só. E o Stan Lee está no filme também. Ele deve ser o vendedor de pipoca, não é não? Ele sempre faz esses papéis importantes. Duas coisas que nunca precisam ser ditas são: Stan Lee criou esse personagem, porque isso é normal, e Stan Lee está no filme, né, cara? Isso todo mundo já sabe. Tom Heck, Jack Kirby na arte, e os quatro juntos criaram aquela lata, que era um homem de lata no início, né? Na década de 60, quando apareceu o Homem de Ferro, ele era um latão cinza. Minha armadura preferida. Excelente. É do Caveirão, essa Homem de Ferro ou Caveirão? É o Caveirão, cara. Os editores na época consideravam aquela armadura feia. Sim. Era bonita, os quadrinhos. A primeira aparição foi na revista Tales of Suspense, 39, em 1963. Essa foi a época de ouro, né? Não vou falar a época de ouro, mas é a no época... No caso dele, latão, né? Essa foi a época que o Stan Lee enlouqueceu, né? Saiu tudo, né? 61, 62, nossa. 63, todos os heróis, Thor, X-Men, Hulk, Quarteto Fantástico, essa galera toda. E a capa, né, era aquela coisa bem 60s, né? Eles não tinham problemas pessoais e tal. Então a capa tá lá, o Homem de Ferro, aquele latão, dizendo: ele vive, ele anda, ele conquista! A ideia que ele tinha era criar um herói que era um homem de negócio. O cara era rico, glamouroso, conquistador de mulheres. E essa ideia, né, de ser rico, glamouroso, conquistador, alguém teve uns 25 anos antes, né? Tem algum outro herói aí que segue esse perfil, não segue? Só que a ideia da personalidade dele veio do Howard Hughes. Exatamente. O milionário Howard Hughes, pra quem viu o filme O Aviador, do Martin Scorsese. Como é que é? É horrível. Ô, filminho ruim. O cara era cineasta, aviador, inventor, comedor, era tudo. Excêntrico, sabe? Se é pobre é maluco, se é rico é excêntrico. É o que o Homem de Ferro versão Ultimate fala uma vez. Ah, é? Chamam ele de maluco, aí ele fala: eu pensei que os meus trilhões me fizessem excêntrico. Exatamente. E ele veio, cara, como um herói anticomunista, né? Nessa época, por que não, né? Ah, todos eles, né? De certa forma. É, não, os quadrinhos sempre refletem, né? Muito a realidade política da época, né? Você vê, né, com o Capitão América nascendo, né? Guerra, aquele sentimento patriótico e tudo, né? Então vem aí os heróis anticomunistas na década de 60 e ele combatia agentes vietnamitas, aquela coisa sombria. É a época que a guerra do Vietnã Vietnã ainda não tava marginalizado, não tinha ficado virado coisa pinta. Então, ele era um cara que vendia armas, né, como você falou, cara. Pro exército americano. Porque o Tony Stark, ele era um industrialista, né, um gênio. Ele era um inventor. Ele é classificado na Marvel como, acho que dentro da Marvel, é uma das 5 mentes mais inteligentes da Marvel, do universo Marvel. Que é o quê? Reed Richards, Peter Parker. O Hank Pym, que é o jaqueta amarela dos Vingadores. O Hulk, né, o... É, David Banner. Bruce Banner é na série, seus malucos. De Bruce Banner. Que eu vi um filme outro dia. Atrapalha. Então, concatena as ideias, é verdade. Peter Parker é uma mente compreendida. O cara inventou o maior adesivo de moléculas instáveis do mundo, que é a teia. Se ele tivesse patenteado isso, cara, ele tá milionário. Aliás, sabe que era essa ideia de ser anticomunista começou com o Homem-Aranha, mas não pegou muito bem com ele, né? Porque logo na primeira edição ele enfrenta o Camaleão, que era o comunista, né? Era o espião. E aí não pegou muito bem, o Steve Ditko até brigou com o Stan Lee, aí o Stan Lee criou o Homem de Ferro. Aí fala, vai se ferrar, criei um só pé isso agora. Aí você pensa, porra, o que é o Homem de Ferro? O que o rico, cara rico, glamouroso, vai vestir aquela armadura? Tem uma explicação. Tony Stark estava na Guerra do Vietnã. É, ele foi lá pra demonstrar um novo equipamento bélico que ele tinha inventado. Aí ele sofre um ataque de um líder comunista chamado Wang Chu. Mas ele se fere numa armadilha, não é? É, esse pelotão sofre esse ataque e ele acaba sendo ferido, né? Ele recebe um estilhaço no coração. Misteriosamente, ele continua vivo. É porque, cara, no universo dos quadrinhos, esse negócio de morte... É relativa. É uma coisa muito relativa, esse negócio de ser envenenado por coisas radioativas e levar um estilhaço no coração... Isso não significa morte na Marvel, né, cara? Exato. Significa que você vai ser um ser super poderoso. Aí ele recebe esse estilhaço no coração, tipo, descobre que se remover o estilhaço ele morre. Na verdade, ele tava morrendo. Aí os que capturaram ele falam, olha, constrói pra gente uma arma capaz de nos ajudar a destruir os americanos e a gente deixa alguém vir aí tratar de você, senão tu vai morrer. Uhum. Aí ele encontra na prisão, nessa prisão vietnamita, um outro cientista vietnamita que estava preso, trabalhando para os comunistas preso. O Yin Sen. Isso, Yin Sen. E esse cara ajuda ele a construir a armadura. Aquela primeira armadura de metal bizarra, a Mac One. Ele constrói ele. Ele fica andando com o estilhaço no peito cravado. É, ele faz exatamente. A armadura é o que ajuda a manter ele vivo por causa disso. Como por causa assim, desse estilhaço. Ele constrói a armadura pra fazer um dispositivo de energia que mantém o coração dele funcionando pra não sofrer os danos do estilhaço no coração. É, exato. Cara, por que é basicamente... ele não tem coração biônico, cara? Porque ali ele só tinha material rústico. Ele tava num acampamento Vietcong nos anos 60. Não tinha fazer uma armadura gigante que emite energia e deixa o coração funcionando. Dá. Exato. Coração biônico não funciona. Agora do estilhaço, a invenção dele é pra segurar pro estilhaço não passear no corpo dele inteiro. Então ele fica lá, na região protegida ali. É uma repressão. Peraí. Ele fez uma armadura inteira. Eu amarrava com fita crepe e não saía do lugar também, cara. Até esse momento, ele tá com um pedaço de metal cravado no peito, é isso? Isso. Vários metais. E aí fez uma armadura pra segurar os metais. É tipo um... pra sair do cativeiro. Ela cria quase um mata-passo que permitia que o coração dele continuasse funcionando. É, mas a ideia é que ele queria fugir também, entendeu? Não, porque os caras disseram que ó, você vai fazer o que a gente quer, vai fazer a arma aqui... Mas o Tony percebeu que ele ia morrer também. Pô, ele ia fazer e os caras iam pá, dar um tiro na cabeça dele, entendeu? Então ele, pô, então eu vou sair daqui. Vou criar uma armadura, então. Aí ele fez uma arma, conseguiu fugir, mas aí o outro cientista acaba morrendo, ele resolve se vingar. É, na verdade o outro cientista morre protegendo ele no final. Isso. Tipo, peraí, olha só. Atrasando os caras. Tinha ninguém pra ficar tomando conta dele enquanto ele faz a arma? Ó, a gente vai deixar você nesse laboratório com um monte de equipamentos e quando eu voltar eu quero essa arma pronta. Porra, cara, nunca assistiram Esquadrão Classe A? Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Eles eram comunistas Vietcongs nos anos 60, inscritos nos Estados Unidos. Tu acha que eles eram inteligentes? Seja, burros. Exatamente, com certeza. Eles estavam comendo criancinhas lá de fora. Estavam, né, exatamente. Mas aí ele sai, se vinga e mata todo mundo, né? Certo? Mata o general, mata a galera toda. Destrói tudo, explode todo mundo. Ganhar. Ah, vocês querem um dado nerd aqui? Olha só, ele fala de quantos assim, lados? Tony. De quantos lados? Ah, Aí ele conhece o amigo dele, né? O John Rod. Jim Rhodes, que era piloto, também tá ferido e o cacete, ficam amigos e tal. É caído também no Vietnã. Exato. Mesma e época. Amigo do hospital dos veteranos? Não, ele salva, na verdade, ele, o James Rhodes. Ele salva o cara. Quem? O John Locke? Quem salva quem? O Tony Stark salva o Rhodes, o Jim Rhodes. Vou falar em John Locke, vocês viram Lost? Pô, peraí, cara. Opa, não. Puta que pariu, puta que pariu. Fica agora e vai ver e a gente volta depois. E é o padre brasileiro que caiu na ilha, é isso? Ah, é verdade. É pra lá que ele foi, cara. Se deu bem. Cara, se eu sou algum militar de alta patente da aeronáutica ou da marinha e falam pra mim, um padre se amarrou nos barões e se perdeu. Eu viro e falo, foda-se! O cara faz uma besteira dessa e tem que gastar combustível pra procurar. O melhor é que ele tinha GPS e não sabia usar, pois, né? Pois é, isso é sensacional, cara. Ah, o GPS sem a cabeça da pessoa não funciona. É verdade. O Homem de Ferro, então, ele continua com essa parada anticomunista. Tem lá os inimigos dele, a Viúva Negra, né? Tem uma galera comunista lá que ele andou combatendo. A Viúva Negra sempre foi dúbia, né? Se ela era amiga ou inimiga, ela sempre dormia com os heróis. Era mulher gato, né, cara? Da Marvel. Ela era espiã mulher estilo James Bond, só que o inverso. Então ela era safada piranha. Uhum. Olha o caquinho. Comunista, né? Por que não? Ah, exatamente, comunista. Comunista, safada, piranha. Ela levou ferro. Atrás da cortina de ferro, o que mais você pode levar, cara? O Homem de Ferro ficou sendo visto no universo Marvel, né, como um guarda-costas, né, do Tony Stark. Era essa a postura pública dele, né? Aliás, é muito interessante, nos Vingadores, o Gavião Arqueiro, principalmente, sempre fica pra ele, você protege os interesses capitalistas, seu guarda-costazinho de merda. Pois é, porque ele era um mascote da Stark Industries, né, cara? Ele era um... É, ele era o... Um herói corporativo, né, cara? Exato. Ele defendia os ideais das indústrias Stark também, né? Combatia os inimigos da parada e tal. Interesses da Stark, né? E atacava pessoas que ameaçavam a empresa dele. Isso no mundo real ia ser muito maneiro, né, cara? Porra! Já pensou? Um robô da Microsoft. Da Google. Uma pessoa é da Google. Puta, esses iam viver brigando, destruindo cidade. Google versus Microsoft. Eu fujo. Então, com aquele aumento da oposição contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, a postura anticomunista do Homem de Ferro começou a ser abrandada, sabe? É, ele diminui bastante. Até chega a contestar o negócio dele vender arma pro exército americano. É, ele começa, né, a questionar os ideais políticos dele. Os quadrinhos, né, na verdade, tem que ser vendidos, né, cara? Se tiver fazendo um negócio muito underground, ninguém compra e pronto. Então, por isso que o herói sempre vai mudando de acordo com, né, a situação da sociedade. O que acontece no mundo real. Vira casaca. Quero saber o seguinte, olha só. Ele tem um negócio no peito, não tem um? Isso. O que é aquilo? É o que mantém o coração dele funcionando. Não, porque quando ele voltou, ele descobriu que ele não podia retirar a parada de dentro dele. Estilhaço. E aí ele teve que adaptar o negócio lá pra ficar pelo menos só a placa peitoral dele funcionando lá e mantendo ele vivo naquele mecanismo obscuro. Ele tem um buraco no peito mesmo, tá? No filme, pelo menos, fica um buracão. É. Olha só. Dá pra ver o outro lado? Agora veja você, eu fiz a piadinha com o Homem de Lata, mas o Tony Stark também está com o coração ferido, olha só. É. Ah? Mas você acha que o eu não vou ser não, cara. Verdade. O que eu quero saber é o seguinte, eu tô incomodando com essa parada aí. Ele tem... Peraí, ele explodiu uma bomba, vários estilhaços cravaram no peito dele. Isso. Certo? Certo. Isso. Certo. Aí ele criou uma armadura que tinham vários arames que seguravam os estilhaços pra sair do... Os quadrinhos é um pouco diferente. É um estilhaço de granada e funcionava como marca-passo que mantinha o coração dele funcionando apesar do estilhaço. É. Quem escreveu essa história não faz a mínima ideia de como funciona o marca-passo, né? Não. Zagal, na verdade, o mecanismo é o seguinte: são aquelas mãozinhas assim, com aqueles três risquinhos do Mickey Mouse, sabe aquele? Exato, aquelas mãozinhas brancas. Do professor Pardal, sabe? Exato. Mas são pequenininhos. Aí ele fugiu, matou o Vietcong, se vingou, salvou o amigo. Recarrega a armadura no helicóptero, no avião que tinha caído? Não, ele recarrega no Dr. Manhattan, que ele encontra lá também. É verdade. Aí ele volta pra casa, ele vai tirar a armadura e vê que o coração vai parar e volta de novo, é isso? É, descobre que não pode tirar a parada do peito. É, aí provavelmente ele vai em médico, ele vai... É, isso que eu queria saber, ele procurou algum médico e ele vai saber que ele... Não existe essas coisas de médico no universo Marvel, cara, você tá maluco? Não ligou pro Bruce Banner, nada, não ligou pra ninguém. Ele tava bêbado, sério, provavelmente. Aí ele botou aquele negocinho brilhoso no peito, é isso? Depois que, né, começa a acontecer essas coisas, começa a vir o outro lado do Homem de Ferro, o lado mais sombrio, vê o negócio do alcoolismo e tal, que eles começam a trabalhar mais na personalidade do herói, em vez de ser aquela coisa mais DC, que é só o herói de peito estufado contra os seus inimigos. É o caminho que o Stan Lee levou pra todos os personagens que ele criou, que exatamente. É o personagem trágico. Que é a grande diferença da Marvel com a DC, né, que os personagens da Marvel são mais humanos, né? Eles têm mais problemas humanos do que os da DC, que são mais super-heroes. Acho que eles têm mais tragédias pessoais do que os da DC. Na verdade, o Homem de Ferro não pode ter o peito estufado porque tá cheio de estilhaço, né? Mas sabe que esse negócio, esse problema do álcool, ele só surge porque depois de um tempo a história do coração ficou batida, porque na realidade já haviam criado o transplante, já era uma coisa até meio popular. E então, aí acontece o que foi, o Agnagal falou. Colocam nele um coração artificial. Ah, e aí finalmente ele não foi suado da armadura. Mas, Azaghal, pior do que o negócio no peito são os dois mamilos, né? Da armadura clássica, o mamilo bem lá em cima, né? Pra que serve aqueles dois negocinhos aqui, dois pitoquinhos? É justamente onde recarrega a bateria, cara. Ah, é verdade. É engraçado você parar nessas coisas de tecnologia de quadrinhos, né? Por exemplo, o cara tinha tecnologia pra fazer uma armadura sinistríssima, ultra poderosa e justinha, mas só pôde colocar o marca-passo quando ele foi inventado no mundo real, entendeu? As tecnologias ultra sinistras de guerra, né? Sempre existem com mais antecedência nos quadrinhos, e as tecnologias de medicina, essas coisas e tal, vão aparecer depois só. E a armadura dele era maleável, né? Ele ligava ela, um negócio, aí ficava dura, não era? Hã? Era? Era mole? Partes dela que eram maleáveis, tipo as juntas, né, porra? É, a parte dourada da armadura, ela era maleável. É. Não. Então não é armadura. Falou tudo. Ela é maleável ao ponto até o momento que ele coloca, aí ela vira rígida. Opa! Legal! O detalhe da armadura ter virado vermelha e dourada foi porque os editores da Marvel na época não gostavam daquela coisa chapada, cinza da armadura. Eles falavam, tá muito feio, tá muito... Homem de lata, né? É, tá muito escuro, tem como dar uma cor, melhorar, e eu estaria... Dá. Aí fez a dourada e vermelha. Excepcional, né? Os heróis têm que ser coloridos, né, cara? Afinal. Aí ele virou El Hombre de Fierro. Mas então, tem algumas crises pelo caso ele passou, né, nos quadrinhos clássicos, que são até inspiração. Algumas coisas são inspirações até pro filme. Demônio na garrafa, clássica. É quando ele fica olhando pro espelho acabado com a garrafa quase vazia. Eu pensei que você tava falando do Cramunhão, cara. Vazio na garrafa. O demônio dele da garrafa, né, cara? O Johnny. O Johnny. Tem um personagem nos quadrinhos chamado Johnny Walker, né? Tem? Tem, é um substituto do Capitão América. O agente americano? Agora eu vou ficar devendo porque eu sou péssimo pra Capitão América. Se chamava Johnny Walker. É Red Label. Caraca, é essa a explicação da armadura. O Homem de Ferro passou por algumas crises. Uma delas foi que o rival do mundo do negócio dele, chamado Justin Hammer, ele contratou vários supervilões pra atacar o Tony Stark, tararau, usou a armadura do Homem de Ferro pra assassinar um diplomata, inclusive. O que é um problemão, né? Como o Homem de Ferro, para dar uma armadura, né? Qualquer um pode vestir e fazer a merda que quiser. Tony Stark teve que entregar elas às autoridades e tal, e aí ele começa o alcoolismo pesado dele nessa época e tal. No fim, ele resolve tudo, ele fica limpo e etc. Essa história é muito utilizada no filme, principalmente por causa da armadura do Monge de Ferro. Não, essa é a história que vem depois, com outro rival dele, o Obadiah Stane, que é o Jeff Bridges no filme. E que continuação lógica do que vinha acontecendo. Exatamente, ele consegue fazer uma manipulação que ele toma a empresa do Stark, não é isso, Carlos? Nas finanças, de ações, ele consegue tomar a empresa do Stark, que também já começa a força ele à falência. Então o Stark perde tudo. Ele vira um mendigo, cara. Chega a virar mendigo? Ele virou um mendigo na rua, de barba e, sabe, garrafa dentro do saco, essas coisas. Levando um carrinho de mão cheio de lata. Se entregou, virou mendigo. Nessa época, o James Rhodes, que era o amigo dele, que depois vira piloto particular e tudo mais, se torna um Homem de Ferro nesse período. Ele começa a usar a armadura do Homem de Ferro e o Homem de Ferro passa a atuar, mas não como Tony Stark, era o Jim Rhodes. É, tanto que ele não avisa ninguém, né? Ninguém sabia da identidade secreta. Ninguém sabia. É, durante as guerras secretas até começam. Nossa, o Homem de Ferro tá diferente, parece outra pessoa. As guerras secretas foi aquele mega evento Marvel onde o Homem-Aranha conseguiu o uniforme negro, o simbionte e tal. Nessa época, era o Jim Rhodes, que era o Homem de Ferro, né? O Tony Stark tava lá no lixão. Tava lá bêbado. Antes do Jim Rhodes ser a máquina de combate? Isso. Ele usava a armadura do Homem de Ferro mesmo. E aí ele começa a enlouquecer. Não, isso é depois, calma. O Tony Stark consegue se recuperar, tem aquela recuperação milagrosa, e decide refazer a vida dele. Então ele começa do zero a criar novos inventos, com a ajuda do próprio Rhodes, eu acho que dá uma ajuda financeira. Ele consegue uma grana de algum lugar. Ele faz uma empresa nova. É, e começa Maximus. Uma empresa nova. Que ele faz uma armadura prateada? É, que ele faz uma armadura, um novo modelo. Acho que é o prateado. É um novo design de armadura que ele passa a usar, que até que ele vai usar essa armadura nova, esse design novo, pra derrotar o Rhodes quando ele enlouquece usando a armadura dele. Exato. Agora, Azaghal, eu te pergunto, por que que o cara enlouqueceu usando a armadura do Homem de Ferro? Eu te pergunto. Eu não faço a mínima ideia que eu tô viajando aqui, cara. Nem aí pra você. Afetava o negócio que afetava o sistema nervoso dele? Tinha isso? É, a armadura não estava calibrada para o Jim Rhodes. E aí ficou maluco, cara. Olha isso. Olha o perigo. Na verdade, era o bafo de cachaça que ele deixou na máscara. Que deixa qualquer um maluco, né, cara? Ai, meu Deus. E aí ele vai enfrentar o Obadiah Stane, que criou sua própria armadura também. É, que é o Monge de Ferro. Que tem no filme o Monge de Ferro, que é ele mesmo. É o Mandarim? Não, não tem Mandarim no filme. Que sacanagem. Eu achei que o Jeff Bridges era o Mandarim, rapaz. rapaz. Tudo a ver. Tem uma citação ao Mandarim no filme. É bem sutil. Ah, legal. O nome dele no filme ficou Monge de Ferro mesmo, né? A cena era muito rápida e não passava a ideia do que deveria ser, entendeu? Quando o Obadiah fala com o Tony, "We're Ironmongers, Tony." Aquela cena, se falasse assim, "Nós somos monges de ferro," aí o Tony ia falar, "Kuma?" Ficou negociantes de armas. Porque é complicado, porque fala, "Nós lidamos com guerra, com armamento, we're Ironmongers." Aí... No filme ficou, somos negociantes de armas. É, porque o monger não é monge, a tradução de monger, né? É, não é... Isso foi uma coisa que foi uma liberdade tomada na tradução dos quadrinhos, mas o que significa, né, essa tradução de negociante, né, de armas, né, de ferro e tal, isso é mais... Leva mais o sentido do que é realmente. Eu que nunca li, eu estava achando que era uma espécie de monge mesmo de ferro. Não, até o pessoal perguntou. Uma bíblia numa mão e um terço na outra. Exato, pessoal... sabe? Imagina que a armadura era de ferro, sabe? Aquelas gorrinhas de ferro, sabe? É um cappuccino de ferro. Exato, cappuccino de ferro. Franciscano de ferro. Imagina. Então, olha, Franciscano você... de ferro. Franciscano uma careca de aparecendo. É. Aí ele joga milho para aquele passarinho que sai do match 5 do Speed Racer. Né? Então, olha, seus fãs malucos que não admitem adaptações, o cara não se chama Monge de Ferro como nos quadrinhos por uma decisão de tradução. Sabe o que isso significa, né? O quê? Ah, tem que matar, hein? Mato sombrio. Agora esse negócio do Monge de Ferro, tá vendo? Mata ele. Eu tenho endereço aqui, ó. Já pesquisei na internet, na rua. É só mandar matar. Isso é uma parte que eu gostaria de falar. Isso é uma parte muito legal, que eu fico puto até hoje com a DC por causa disso. Tony Stark toma um tiro nas costas e fica paraplégico. Beleza. Foi antes de terem tornado o Batman paraplégico. Aí, beleza. Ele passa, fez uma armadura legal, a armadura torna, faz com que ele volte a andar. Oh, porra, se ele fez uma armadura pro coração, pra André é moleto. Beleza. Há pouco tempo depois... Eu, se fosse o Tony Stark, nem andava, ia flutuar o tempo inteiro. Ele já fez alguma armadura pra substituir o fígado dele? Aí eles criam a solução perfeita pra ele não ficar mais paraplégico, que é um microchip. Um chip que restaurou a coluna dele. Restaurou as ligações nervosas da coluna. Beleza, tecnologia pra caramba, alienígena pra caramba, beleza, eles têm a tecnologia que reconstrói isso. No Batman, aconteceu a mesma coisa, quebraram a coluna dele, passa meses numa cadeira de rodas, enquanto um outro cara usa uma armadura pra lutar como Batman. Era uma escrotidão total. Eu odiava essa época, eu odiei. Porra, que loucura. E aí, como é que eles resolvem o problema pra fazer o Batman andar de novo? Uma Milagre. Médica com poderes místicos vai lá e cura ele. E depois vira uma criança. Ela não vira uma criança, ela fica com a idade mental de uma criança. Isso prova o quê? Que o Caquinho é um homem sem fé nenhuma. Mas então, aí ele volta, ele cria a armadura que seria a máquina de guerra, War Machine. Eu vou resolver um problema de logística foda do Tony Stark agora. Então, acredito eu que um dos grandes problemas dele seja colocar toda essa tecnologia dentro de uma armadura, né? Sim, pois é. Se ele cortar a cabeça fora e grudar numa armadura, ele tem todo aquele espaço de dentro pra botar o que quiser, cara. É só fazer uma armadura que substitua todas as funções corpóreas, né, cara? Exatamente, cara. É só botar, olha, uma na horta que sobe o uísque. Aliás, uma coisa que eu sempre reparei no capacete do Homem de Ferro, e uma vez o roteirista Mark Miller reparou também, é que se for levar em conta o capacete dele, a cabeça dele é do tamanho de uma laranja e não tem nariz. Ah, é verdade. Chegaram até a desenhar o nariz numa fase, mas não durou muito, né? O narizinho. É. Eu tinha um boneco do Homem de Ferro que tinha nariz. Um editor chegou e falou: tá faltando um nariz no Homem de Ferro. Fizeram na armadura. Ficou lindo. Devia fazer um espaço pro bigode também, né, cara? Aí é Lombra de Ferro. Aí sim, falando, é Lombra de Ferro. Deixa o bigode de fora, sacou? É Los Tres Amigos, né? Los Tres Amigos, né? Tony Stark, Robocop e Homem de Lata. Nos anos 90, que tava falando, teve uma série animada do Homem de Ferro que, na onda do Homem-Aranha, o Hulk teve uma... Uhum. Mas era um negocinho horrível. Era? Nessa época, a do Homem-Aranha saiu boa. O resto que do veio depois... O resto... Foi um lixo. Aí... Tipo, teve outro paqueto, teve uma do Homem de Ferro, teve a do Hulk. Todas elas foram um lixo. Antes disso, tinha aquela da Hanna-Barbera, que só mexia a boca. Clássico. Aquela fotograma, era o desenho. Exato. Eles arrastavam o desenho. Exatamente. É, que era o desenho dos quadrinhos que eles escaneavam. Exatamente. Pra pôr na tela, eu achava sensacional. Aí eu fiz uma pesquisa dessa armadura, a armadura do desenho animado era chamada modular. Aí o pessoal abandonou ela porque ela era muito feia, simples. Porra. Era módulos, né? Ia colocando, trocando partes e agregando. Né? Essa que foi usada em videogames e no desenho animado. Olha só. Agora, olha a melhor coisa desse desenho antigo é a música de abertura. Que é uma daquelas letras estilo Jovem Guarda e fala: Tony Stark tira a onda que é cientista espacial. Tony Stark tira a onda. Que é cientista espacial, mas também é homem de ferro, é atômico, genial, dura matura, homem de ferro, elenha pura, homem de ferro. Ah, eu tenho a versão. Eu tenho a versão em inglês dela. Olha só, eu até escrevi aqui que é Tony Stark tira onda, que é cientista espacial, mas também é homem de ferro, elétrico, atômico, genial, da armadura, homem de ferro, elenha pura, homem de ferro. Agora olha a versão em inglês, tá? É. Pra fazer uma versão em inglês pros americanos. Tony Stark, remove the wave. That he is a space scientist, but he's also is Iron Man. Electric, atomic, genius, hard armor, Iron Man, spear, log, elenha pura. Eu acho que fica interessante. Sensacional. Aí, depois desse desenho dos anos 90, graças a Deus, não tentaram mais nada com ele. Aliás, tentam muito pouco. A Marvel Animação anda meio receosa com isso, né? O Homem de Ferro, ele nunca foi um mega herói como o Homem-Aranha. A força que o Homem-Aranha tinha, a força que o X-Men tinha, né? Me corrija se eu estiver errado. É, não vende tanto. Ele não tinha tanta popularidade assim do que... Eu acho que ele aparecia mais nos Vingadores do que nas revistas. Ele era um Vingador. Ele não tinha, acho que... Ele tinha a revista dele, mas ele, o principal parte dele era dentro dos Vingadores. Exatamente. Ele foi um dos criadores, ele foi um dos fundadores dos Vingadores. Atualmente, é que ele tem uma participação muito maior nas revistas da Marvel. Que ele virou até secretário... Civil. É, por causa da Guerra Civil. Ele virou secretário de defesa, virou uma opção de coisa dentro do militar, virou diretor da SHIELD. Chegou a ser diretor da SHIELD? Caramba. Chegou a ser diretor da SHIELD. Ainda é agora. Então. O Homem de Ferro era tipo alguns atores, tipo James Woods, que quando é ator coadjuvante arrebenta, se é a principal maneta. Talvez. Legal. Nos Vingadores ele tinha o Thor e o Capitão América juntos. Os três juntos eram invencíveis. Agora ele tinha história que empolgava, tinha história que não. Nos anos 90 teve pouquíssima coisa. As histórias mais legais eram dos Vingadores, é isso. É, tanto que nos anos 90 eles tentaram revitalizar com uma saga que em inglês é chamada The Crossing, eu não sei nem o nome do Brasil, em que ele vira vilão, ele mata um monte de Vingadores e de associados, que isso? E eles buscam o Tony Stark adolescente do passado, dão uma armadura pra ele e os dois se enfrentam. Olha! Cara, os anos 90 foi um desastre mesmo nos quadrinhos, né, cara? É, graças a Deus apagaram isso depois. Apagaram o que foi a realidade alternativa, alguma coisa assim? Não, eles ignoram mesmo. Excelente, né? Eu fico imaginando uma propaganda tipo de político, né? Para escritor do Homem de Ferro, Alan Moore, vote! Mas dá pra Alan Moore, não. Pelo amor de Deus. Alan Moore. Ele criou também uma sociedade secreta na Marvel chamada Illuminati, que surgiu atualmente. Que é ele, o Reed Richards, o Namor, o Doutor Estranho, o Raio Negro, o Raio Negro e o Xavier. Olha, o Illuminati, é isso mesmo? É, Illuminati. Illuminati. E que eles, esse grupo, foi responsável... Peraí. Tá bem bestia. Sacanagem, Illuminati? O Illuminati? Illuminati. O famoso Illuminati? Illuminati, anjos de demônios, é isso? Exato, né? E eles foram responsáveis por uma quantidade enorme de eventos com vilões e heróis da Marvel de sempre, desde o início. São os maçons dos heróis. Exatamente. Exatamente. Por aí. Falar nessa coisa de herói fazer grupinho e tararéu, a gente não pode deixar de citar a Guerra Civil, que foi recente, um grande sucesso de vendas da Marvel. O que aconteceu nas Guerras Secretas, não sei, guerra nessa guerra, na Guerra Civil, pode ser anulado completamente agora. Sério? Pra próxima saga. É, a Guerra dos Skrulls. Se Skrulltizaram. Skrulltizaram, né? É. Exato. Todo mundo que morreu na Guerra Civil pode ser um Skrull. Olha pode só, eu vou te falar. É por isso que eu não leio mais nada, cara. É. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra. Pegadinha do malandro. Exatamente. Cara, você lê a parada, às vezes se empolga... Mas isso. Nada é pra sempre, nada dura. Aí chega de repente alguém. Ha! Pegadinha do malandro! Tá o Fufu! O Capitão América dia, morto passado no jornal. Olha, da Guerra Civil, é isso? Porra, peraí. Passou no Jornal Nacional. Ah, é? A morte do Capitão América. Como é que é o William Bonner anunciando a morte do Capitão América? Boa noite. Morreu o Capitão América. Eu soube que descobriram um corpo do Capitão América na casa do Caveira Vermelha, é isso? O Capitão América tem vários clones dele com o Caveira Vermelha, então fica difícil saber se é o verdadeiro, se não é. Eles deixam no ar ainda. Como é que é? Isso é brincadeira, isso é sério? Olha, se vem cá, eu acho difícil você saber quem é quem em qualquer personagem da Marvel. Caraca, quem não tem clone na Marvel? É. Hoje eu só leio história que tem parede de escudo, cara. Como é que é? Só leio histórias que tem paredes de escudo, cara. Porque o cara morreu, acabou, vamos partir pra próxima. Exato. Coisas que você lê e acontece. Matou, matou. Ah, como no mangá. No mangá é assim, né? Por isso que a grande crítica aos comics. Exato. É que no mangá eles fecham a série, matam, morre, acabou, não volta. Exato, acabou. Antes de todo um arco, acabou. Aí cria, vai, vambora botar a cabeça pra funcionar pra criar uma coisa nova. Cara, as revistas da Marvel e DC, cara, é o Frodo possuído pelo anel. Eles não conseguem, cara. Let it go, cara. Não, é meu, eu não vou largar com o cara. Just let it go. Não, the ring is mine. Ou então, cara, então tem algum segredo muito sinistro. Tipo, veio uma entidade de outro planeta e falou, olha, esses são os seus heróis. Vocês só podem usar esses heróis. Se vocês matarem, vocês não vão ter outros heróis. Muito bem, atenção para você que ainda não viu o Homem de Ferro, esteja avisado que nós vamos entrar na zona de spoilers! E o motherfucker, o Samuel Jackson, aparece ou não? Pode falar, Jovem Nerd. Pode falar, manda ver. Sim, ele aparece e ele é o Nick Fury. Ah, que beleza, cara! E aí. Isso aí é a última cena do filme, e aí ele fala assim: deixa eu abrir o script aqui. Que ótimo! Que ótimo! Que meigo! Não, ele, tu falou ele isso pro Rafa Duraquest, não? Não, não, não. Chupa não, não, essa! Bom, o Nick Fury aparece lá na mansão do Tony, e aí ele fala mais ou menos assim: você acha que você é o único super-herói do mundo? Senhor Stark, faz parte de um universo maior, só não sabe disso ainda. Aí ele fala: quem é você? O Nick Fury, diretor da SHIELD. Aí a grande frase que fecha o filme: eu estou aqui para falar do projeto Vingadores. Aê! Excelente, cara, muito bom. Muito bom. Pô, muito já bom. Vai... E aquilo, o Nick Fury vai ter, o Samuel Jackson vai fazer também já uma participação especial no filme do Hulk, pelo que tinham falado. Ele tem que pagar o aluguel dele. É que é exatamente pra preparar um filme dele, do Nick Fury, provavelmente com o Samuel Jackson, e pro lançamento... Ele vai fazer ponto em todos os outros e no filme mesmo ele não vai. O Nick Fury é um daqueles personagens que eu te falei, cara. Ele como coadjuvante é foda. Agora ele principal não funciona, é uma merda. Também a gente... Ah, a série mensal dele era boa. Aquela pra adulto, que tinha um monte de prostitutas peladas em volta dele lá no apartamento. Agora ele fala motherfucker em algum momento? nem tem serpente no avião. Mas olha, eles estão preparando, né? Que eles têm um filme já em andamento do Capitão América, tem o Hulk, né? Eles vão fazer, vão montar a equipe dos Vingadores, com certeza. Se der tudo certo, se o Hulk der certo também, se o Capitão América der certo também. Até por causa desse projeto dos Vingadores é que a DC acelerou o projeto dela da Liga da Justiça. É, exatamente. Eu acho que é legal, que a tecnologia também de efeito especial, né? De 3D, de tudo, vai melhorando com o tempo. O Jovem Nerd já falou isso uma vez. E eu vou roubar pra mim, então na edição vai aparecer eu falando assim: eu já disse uma vez que os efeitos especiais já não importam, a gente sabe que vai ser bom. O importante é o roteiro, né, cara? Exatamente. Sim. Ah, sim. Mas é o que você sente no Homem de Ferro, cara. Você sente isso no filme do Homem de Ferro, que é o carisma do Robert Downey Jr., os personagens, o Jim Rhodes, que é muito simpático, a Pepper, o Obadiah funciona com o Jeff Bridges é muito carismático também. Então você esquece, você vai curtindo, entendeu, o filme, e quando aparece o Homem de Ferro é um bônus, você fica, porra, legal, bacana, mas não, por incrível que pareça, o Homem de Ferro o que mais me agradou no filme foi o próprio Tony Stark, que eu achei um barato. E o roteiro é legal, entendeu? É bem amarradinho, as cenas são legais, não tem barriga o filme, assim, não fica aquela coisa, ah, ih, agora tá chato. Então ganha do filme da Electra. Não, ganha, claro que ganha. Ganha do quarteto. Peraí. Quem é que não ganha do filme da Electra? O motoqueiro fantasma. O motoqueiro fantasma que me irrita muito, eu e minha esposa Fran, é aquele negócio dele ficar apontando. Ele aponta: quem é você? Aí fica parado como se fosse um desenho do Saul Buscema, né? Aquele desenho da Marvel, assim, ele apontando assim. Aí quando ele vira o motoqueiro, aí de novo. Pô, mas eu sempre falei que o filme desse motoqueiro fantasma ia ser um saco, porque o personagem é chato pra caralho. Porque não tem graça. É só vingança. É só isso. O cara fica remoendo as coisas. E o Caqui não deixa eu falar! Se tivesse feito... Porra! Você, Carlos! E aí, isso vai cair sobre você agora! Não dá pra estar controlando a ligação. Antes da gente começar a falar do filme das spoilers, eu quero uma salva de palmas pra quem fez a escolha do Robert Downey Jr. como Tony Stark, cara. Parabéns, cara. Parabéns, meus parabéns. O cara é um gênio. O cara é o Tony Stark na vida real. Porra, pois é, cara. Quando eu fiquei sabendo que era o Downey Jr., eu pronto, aqui é roteiro. Pega a vida do homem, bota uma armadura, faz filme. Não, ele é mó gente boa. Até em entrevista ele falou isso mesmo. Ele disse que não tem problema nenhum. Era viciado, tinha problema com álcool, com drogas, e acho que me identifico com o Tony também nisso. Ele é muito legal, o Robert Downey Jr. parece uma pessoa bem simples, bem tranquila, sabe que fez besteira, né, e agora tá na dele, né, tá querendo... Puta ator, cara. Tive problemas com álcool e com drogas, e infelizmente nunca consegui uma armadura daquelas, né? Só faltou uma armadura. É, se tivesse, poxa, não existia mais a Terra. Vamos lá, você dirigiu a dublagem, você não está dublando, você não faz nenhum papel. A única coisa que eu fiz foi uma fala ali do computador que ficou faltando, aí eu fiz só uma legendazinha, mas nem dá pra perceber não. Mas eu procuro não fazer nada, me deixo de coringa se alguém ficar doente, alguém passar mal, se alguém for sequestrado pelo Homem de Titânio, sei lá. Falar em Homem de Titânio, eu criei um herói muito bom, cara. Ai, meu Deus. Olha só, foi nesse negócio de Homem de Ferro, não sei o que lá, e aí eu criei o Aluminium Man. Sabe qual é? O Homem Alumínio. Ele é mais leve, mais maleável. Dá pra fazer espaguete nele? Porra, tá maluco? É verdade, o nome dele é Aluminium. Olha que maneiro. Eu posso falar fica no meio, né? Uma memória. Aluminium. Uma memória de infância que a gente, não sei se a gente falou desse Homem de Titânio, que ele era uma armadura verde, né, pesadona. E esse era o grande problema, que ele era, acho que era russo. Então é engraçado, quando a gente deita assim, fica com o braço formigando, né, que você não sente depois do braço, eu gostava de imaginar que eu era o Homem de Titânio, que eu não tava sentindo o braço na parede. Olha, doente. Eu deixei isso lá do... Nossa, mãe... Deus do de naftalina. O Azaghal, se fizer isso, ele acha que tá tendo um derrame. Mas acordar com extremidade dormente é todo dia, isso é normal pra mim. Eu acordo, bato os braços na parede pra eles voltarem, sabe? E depois eu vou. Guilherme, eu tenho uma curiosidade. Você tá lá vivendo a sua vida, na sua casa, vai no supermercado, compra pão. E aí, como é que você vira diretor de dublagem de um filme que tá chegando aí? Como é que acontece isso? Alguém te liga e é isso? É o seguinte, bom, eu comecei a dirigir e tudo, e fui fazendo, melhorando, fui me aprimorando, tentando me aprimorar. E aí, os clientes já começam a saber qual o nome dos diretores. Uhum. E como eu fiz o Transformers, o primeiro filme da Paramount que eu fiz foi o Transformers, aí o pessoal da Paramount aqui no Brasil gostou, curtiu e falou... Coloca o Guilherme pra fazer o Homem de Ferro, que eu acho que vai ficar legal. Mas vem de um dia pro outro, você não se candidata, eu quero ser diretor não. desse filme. Ah, não, se candidata, não se diz pra dirigir o filme ou pra ser diretor? Pra dirigir o filme, vai chegar o Homem de Ferro. Eu gostaria de me candidatar para dirigir. Não. Não é assim, não, eles que escolhem. Não, chega o filme, né, quer dizer, vou contar a história de como é que chega o Homem de Ferro lá na Delarte, como é que chegou. O filme chega na Paramount do Brasil, aí eles mandam pra Delarte, e aí... O pessoal do escritório da Paramount, junto com o Sérgio, que é o meu chefe lá, Della Riva, aí eles, tal, quem vai dirigir o filme? Aí o Sérgio, olha, que tal, sei lá, fulano, não, põe o Guilherme, que ele fez o Transformers, acho que vai ficar legal fazer, é assim, é um bate-papo, mas eu não tô sabendo de nada, entendeu? Aí o Sérgio chega pra mim e fala, ó, quer fazer o dirigir o Homem de Ferro? Aí eu, não! Aí você vê, Jovem Nerd, a importância do networking. O networking, exatamente. Porque se ele fosse um cara escroto, nego, ah, que o Guilherme. Não, filha da puta, escroto, deixa pra lá, foda. O networking que nós carinhosamente chamamos de I know people, né, cara? I know people. Mas olha, se por exemplo, se eu tivesse ocupado, tivesse enrolado, ele não ia passar pra mim. Fala, o Guilherme tá com outro filme aí, dá, passa pra outro diretor, entendeu? Porque também não é assim. É visto de forma profissional mesmo. O cara, ó, tá liberado, ele tá, pode? Tá, então dá pra ele. Não, não tá, passa pra outro. É assim, normal. Uma coisa interessante pra falar foi do teste de voz do Homem de Ferro. Bem legal. O que a gente faz, quando chega um filme, a gente faz testes de voz, geralmente com três pessoas, aí a gente passa uma cena bem grande, assim, pra pessoa gravar, manda pros Estados Unidos e o pessoal lá, da produção original mesmo do Homem de Ferro, escolhe. Ah, quero fulano. Teste um, ou dois, ou três. E é engraçado porque eles mandam um filme que não tá pronto, que é divertidíssimo, né? Que o filme você vê os efeitos especiais ainda cruz, você vê o diretor falando corta, essas coisas. Sempre vem assim, já vem cru mesmo. Vem bem cru. Aí é preliminar 1, preliminar 2, 3, 4, o filme vem em várias fases. Vem incompleto, ele vai sendo tipo um quebra-cabeça que vai sendo montado aos poucos. Mas na parte do teste, como a gente fez os testes com o filme incompleto, tinha uns efeitos sonoros assim um pouco altos. Tava lá o teste do Obadiah, ele tá com o Tony preso, assim, um negócio lá, e aí ele tá mexendo no mecanismo, entendeu? Pra tirar um negócio lá do peito do Tony, né? Só que quando ele tá manipulando aquele negócio, ele tá assim... A gente tomou um susto no estúdio, porque ele fala assim, Tony, essa tecnologia que você tem... Pá! Aí eu falei, quando chegar o dublador do pra fazer o teste do Obadiah, aumenta ainda mais isso aqui. Aí entra Júlio Chaves, que é o dublador do Mel Gibson, né? Que acabou passando o teste. O Júlio, muito humilde, muito na dele, aí chegou assim: Oxa, menino, vamos lá fazer o testezinho? Qual é? Você faz o Obadiah, a cena é essa, ele tá mexendo no mecanismo, que ele vai tirar um negócio do peito do Tony Stark, entendeu? Uhum. Vou passar pra você, você ensaia direitinho. Aumenta bastante o volume aí. então vamos lá. Aí tá lá: Well, Tony, this is a masterpiece. O Júlio quase caiu no chão. Então é isso, o filme vem cru, entendeu? Ele vem com alguns áudios claramente dublados. É engraçado que o cara tá falando assim normalmente e de repente a voz dele fica assim, entendeu? Meio de estúdio, depois volta normal. É que eu já tô acostumado, mas quem vê o filme, se vocês fossem lá no estúdio, vocês iam falar, nossa, que horrível. Mas é igual o Nerdcast sem edição, cara, é uma merda foda. É verdade. A gente ri só de sacanagem, a gente não acha nada engraçado. Não, eu não ri há uns 20 Nerdcast já. É só gravação, só risada gravada. Então, assim, você como diretor, é você que é responsável pelo elenco, você que escolhe quem é que vai fazer. Isso. Você indica, verdade, quem escolhe é o estúdio. Eu indico, por exemplo, o Tony Stark. Eu indiquei, foi o Eduardo Borghetti e o Marco Ribeiro. Foram só dois pro Tony Stark. Então, nesse caso foram dois, foram só duas pessoas, não pediram três, não. E aí manda e eles escolhem. E eles mandam uma carta, devolvem, né? E falam, olha, gostamos do Júlio Chaves, do Obadiah, mas pede pra ele fazer um pouquinho mais assim, mais assado, mais tatatã, mas tá aprovado, ok. Ou eles pedem pra fazer novos testes. No Narnia, por exemplo, da Disney, o Manolo, o Rei, meu amigão aí, diretor também, ele teve que fazer teste pra um texugo lá do Nárnia. Acho que era o texugo aquilo, mas fez uns 12 testes, assim. Os americanos, nossa, não. A língua tem que bater no palato do hipocampo do cérebro. Eles começam a pirar, entendeu? Mas tem clientes que são, assim, mais simples e confiam em você. Mas rola, às vezes, o cara querer, assim, um impossível. Queremos uma voz assim e tal pro personagem, senão não vamos aprovar. Quanto tempo você levou? Quanto tempo? Foi agora, foi em cima do laço, né, que você fez. Foi o quê? 2 meses atrás? É, foi uns 2 meses, mas eu tive um pouquinho mais de tempo pra fazer esse filme, que eles mandam, às vezes, o material e querem pra ontem. Uhum. Lá pro Transformers, eles mandaram um filme e, assim, a gente nem tinha começado a dublar e eles mandaram um e-mail assim, e aí, as vozes dos Transformers, dos robôs, tá pronta? Pode mandar hoje. Meu Deus. Mas olha só, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, tá todo mundo no, como se chama, planeta estresse, né? Tá todo mundo trabalhando no filme do Homem de Ferro e querendo correr e querendo fazer com qualidade, mas ao mesmo tempo com os prazos, né, que são apertados. Em quanto tempo, mais ou menos, você consegue finalizar a dublagem toda? Homem de Ferro foram 9 períodos. Então, 9 vezes 6 horas. 54 horas. É, 54 horas de gravação. Mas, assim, isso inclui ensaio ou não tem nem ensaio? Você lê uma vez e, tchum, manda ver. Não. Ensaio, muito ensaio. Ah, não, bom. Passa a cena umas 3, 4. Primeiro eu converso com o ator. Por exemplo, uma cena com o Tony Stark. Eu explico todo o filme pra ele, entendeu? Pro Marco Ribeiro, que dublou, ficou excelente. Marco, o filme é assim. Conhece o Homem de Ferro? Aí eu falo dos quadrinhos. Levo até quadrinhos pra mostrar. O personagem é assim, é assado. Você tem que fazer ele assim. Ele é bababá, bababá. Essa cena, o que tá acontecendo é isso. Toda a parte emocional da cena eu explico. De jeito nenhum que ele vai cair de paraquedas. Vou falar assim, ó, ele tá com um negócio no peito, entendeu? Um negócio no peito doendo. Aí ele tem que fazer uma bodega pra o negócio do peito parar de doer, entendeu? Então, e tomou um chute lá do... então tá doendo, aí vai lá, dubla. Não, a pior que o estúdio que faz isso, né? Tem dublagem que o pessoal faz isso, mas de jeito nenhum. Aí depois ele ensaiar umas 3, 4 vezes, a gente grava. Deixa ele solto, ele vai fazendo, repete. Marco, faz mais assim, ó, nessa parte, faz um pouquinho mais desse jeito. Aí, beleza, vamos lá. Aí ele vem pra técnica comigo, fala, pô, Guilherme, posso repetir essa cena aqui? Pô, acho melhor fazer assim. Vambora, vai pro estúdio, grava de novo, entendeu? Uhum. É um trabalho de relojoeiro mesmo. Prazo, a qualidade na dublagem tá relacionada a prazo. Se o cliente chega e fala, olha, tá tranquilo, quer 10 períodos, 12 períodos, nossa, com certeza o filme vai ficar legal. A gente vai ter calma, vai ter tranquilidade. Agora, prazo apertado, eu odeio. A coisa que eu mais odeio em dublagem, em direção de dublagem, é o cara chegar, é pra ontem, vambora e... Aí ferrou. Não dá pra você desenvolver a coisa direito, né? É, sentir. E a culpa não é tanto da gente, é porque é lá fora, entendeu? Os americanos falam, olha, manda aí, tá pronto, vamos lá. E é no mundo inteiro. Eu encontrei o pessoal da Itália, conheci o pessoal da França, dos diretores, eles falaram. Na Itália, sim, tem que mandar ali material, ele em cima da hora. Mais ou menos assim. Não, mas é verdade, não é só o Brasil, não. Isso acontece muito quando a arte encontra, né, o mercado, né, o produto. Né? É. Essa é a grande batalha, cara, porque se a gente ficar só técnico, ficar só com não, o prazo, não, vamos lá, Marco Ribeiro, que fez o Homem de Ferro, o Tony Stark, Marco, vambora, ensaia, não muito, vambora, não. Então o que eu faço? Eu promovo uma grande festa, deixo ele à vontade, a gente brinca pra cá. Parece até um Nerdcast quando a gente dubla. Uhum. A gente brinca, sacaneia. O Marco Ribeiro, por exemplo, viu uma cena lá do Tony quando ele sai do Afeganistão, logo depois que ele vestiu a armadura cinza, né? Ele abre a armadura, tá todo ferrado. Então ele tá com uma camisa na cabeça e estão passando os helicópteros lá do exército americano e ele tá assim, né? Oi! Oi! I'm over here! Aí o Marco, que dublou Tom Hanks, fez assim, Wilson! A gente dava a speak time disso, guarda, ri pra caramba. Pepe, você tá com a mão limpa? Então dá uma pegadinha aqui. Quanto é que você conseguiu aloprar em adaptação aí pra versão brasileira? Porque o pessoal é muito bom. O Marco Ribeiro é o dublador do Jim Carrey, né? Então ele é muito inteligente, muito criativo, então sempre tem ideia legal. Uhum. E eu também sou meio maluco, então... Tem uma cena, por exemplo, que eu contei até pra você, Alexandre. O Tony tá lá no laboratório lá dele, lá na mansão dele, e a Pepper tá lá em cima, né? Então ele toca o interfone, aí ele, Pepper, beleza? Tudo bem aí? Ela, oi, Tony, tudo bem. Pepper, você tá com a mão limpa? Não, eu quero que você faça um servicinho aí. Você tá com a mão limpa, lavou a mão. Dá uma descidinha aqui, tem um servicinho pra você. Aí você, que vai acontecer? Será um episódio de Nip Tuck? Ela vai lá pra ajudar a trocar um negócio lá do peito dele, que ele tem que trocar. E é uma das cenas mais divertidas do filme, que ela tem que trocar o negócio do peito do Tony Stark. No original, ele fala assim, how big are your hands? Aí imagina ele falando assim, Pepper, as suas mãos são grandes? Não, são de um tamanho mediano. Então, bata palmas para elas ficarem inchadas e maiores, sei lá. Aí a gente adapta nesse sentido, entendeu? Teve mais alguma outra palhaçada, alguma coisa que você conseguiu trazer para um termos de linguagem bem brasileira e tal? Tem uma sequenciazinha, não sei se eles vão aproveitar, que o Obadiah fica, Tony, me conta, o que você tá arrumando? Tony, eu vou descer contigo lá pra ver o que você tá fazendo, porque ele tá fazendo já a armadura, né? Uhum. Aí ele, Tony, deixa eu ir lá. Aí eu, a gente fez assim com o Marco Ribeiro. Não. Não sei se foi essa que valeu, mas... Olha, as cenas do Tony estão hilariantes, assim, na dublagem estão muito divertidas. Vem a repórter entrevistar ele, aí ele chega pro motorista dele e fala assim, é bonito, é bonito, é bonito, Oi, amor, tudo bem, querida? Ô, amor, assim, tudo bem, você tá boa, santa, entendeu? Tem essa... Não tem o santa. Ela conversando com ele, sei o quê. Claramente você vê que a repórter não gosta dele. Ele também não vai com a cara dele. E aí ela fala assim, o senhor poderia usar um pouquinho do seu tempo pra fazer coisas edificantes pro mundo, em vez de construir arma, né? É, eu podia também gastar uma meia hora com você também. O que você acha? Aí corta com ele. Aí você, caramba, um herói da Marvel, assim, que isso? E eles rolando, eles caem. E caem da cama, e o Tony Stark levanta e rindo. Aí o Marco Ribeiro do lado falou, ô Guilherme, vem, desculpa, esse filme é pra criança? Não, é filme pra gente de 30 e pouco, pra gente, Marco, é da nossa geração. Mas é isso, a gente deixou o Tony solto, como se fosse um playboy mesmo, real, vivo, o máximo possível. Vale a pena conferir o trabalho dele. Agora, quando você entrega o filme, quando você termina, você não tem ele fechado já? Você tem opções de falas, assim? É mais de uma versão que vocês fazem na dublagem? Às vezes eu deixo mais de uma versão pra evitar problema. Tipo assim, pô, vou ter que chamar o Marco Ribeiro pra refazer o Tony nesse negócio do... não. Aí eu ponho não normal, entendeu? Uhum. Aí o mixador, se bater lá nos Estados Unidos, o cara fala, ah, não, me don't like, não. Aí tem uma versão lá do não normal. Mas, né? Você bota um na frente do outro, né? Você, olha, eu quero... É lógico que eu vou botar na frente o, não. Uma coisa que é legal, Azaghal, que pra eu não esquecer, é esse negócio da preliminar que eu falei, preliminar 1, 2, 3, 4. A gente trabalha com preliminares, não pensa besteira. Então, ele vem assim, ele tá sendo montado, ainda editado, ainda tá sendo aplicado efeitos especiais. Então ele vem preto e branco. No caso do Homem de Ferro, como é que eu vou explicar isso pra vocês? Sabem aquela íris que abre em filme antigo? Tipo, vai abrindo assim, a íris, né, de cinema. Então eles pegam uma íris, vai fechando e fica na cabeça do ator. Ou seja, você não vê o cenário, você só vê, por exemplo, na cena tem o Tony Stark e tem a Pepper Potts. Então a íris fica no Tony Stark e na Pepper Potts, o resto você não vê. É mesmo? É pra evitar pirataria, pra evitar que vaze que roubem a cópia. Caraca, então fica assim, cara. É, o filme tem uns 3 time codes. Tem os pés do filme, que é uma coisa de mensuração que se usa em Hollywood. Escrito assim, marca d'água, enorme, Delarte, que é a empresa que está dublando. Essa íris fechando, tanto que na preliminar 1 que a gente trabalhou, eu não vi a armadura do Homem de Ferro, não consegui ver. O pessoal do Roserio, todo mundo louco, né? Roserio, as cenas, né? De restante, de bar, o pessoal que faz os papéis adicionais, todo mundo, vamos ver a armadura do Homem de Ferro. Aí eu no Intercom, vocês não vão ver porra nenhuma. Não dá pra ver, não dá porque fica fechando. Aí o cara tá falando, fecha aquela íris assim, só na boquinha do cara, aí se ele virar de costas, fica tudo preto. Você não vê nada no filme. Isso não atrapalha um pouco você? Claro, é lógico. Atrapalha demais. Atrapalha muito. Inclusive, a gente até... Eu falei com o meu chefe, falei, pô, vamos escrever uma carta. Ele falou, não, pode escrever. Escrevemos uma carta, mandamos lá para os Estados Unidos, falando, olha, tá complicado trabalhar nessa cópia, não tem como, porra, a emoção e tudo. Eles responderam, olha, no mundo inteiro está com esse problema, pedimos um pouco de paciência, a preliminar, acho que era, no caso era 3, está chegando, vocês vão ter um pouquinho mais, essa íris vai abrir um pouquinho mais. Caraca, olha só. É. Mas isso, isso é uma coisa desse filme ou outros filmes também estão fazendo? Não, isso... todos os filmes têm isso agora, menos esse negócio da íris. O negócio da íris é da... em filmes da Paramount que tá acontecendo isso. O Indiana Jones, ele também, a mesma coisa. Eu encontrei o dublador do Indiana Jones e eu falei, e aí, Julião? É Júlio César. Como é que foi lá? Ele, pô, com aquela porra fechando a boca do Harrison Ford, foi foda. Caraca, que impressionante. Pô, não vi nem o chicote, nem o chapéu, não vi nem a caveira de dourada, não vi Spielberg. Não vi ninguém. Cara, você fica dublando cabeças voadoras, né, cara? É. No elenco de dubladores, nós tivemos uma galera assim muito legal. A Silvia Guabeira, que fez a Pepper Potts. Uhum. O Júlio Chaves, que fez o Obadiah, Obladi Oblada. Tivemos o Reginaldo Primo, que é um talento assim relativamente novo, que é um cara assim que eu sou fã já. Ele fez o Superman no Superman Returns, faz Feiticeiros de Waverly Place, uma série da Disney. E é um cara assim que eu gosto muito porque ele joga no meu time. É tipo o Alexandre Moreno, Mauro Ramos. Ele gosta de naturalidade, gosta de mudar o texto, não gosta de nada pré-programado, entendeu? Ele pega o personagem e recria e tenta fazer o melhor possível. Então é um cara que eu tenho muita admiração, que é o Reginaldo Primo. E ele fez qual papel? O Reginaldo foi o Jim Rhodes. Ah, excelente. O Jim Rhodes. É Rod! Time de primeiro escalão, né? É, e o pessoal tem muita boa vontade, entendeu? Eles são... se você manda repetir 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes, eles não reclamam. Boa. Eles vão embora, vamos fazer, são humildes, é o principal para um ator, é ter humildade. E é bom que se eles não reclamam, você senta o couro mesmo e manda a galera trabalhar. O filme em geral, você gostou, achou espetacular, você como nerd que é fã, gosta de Homem de Ferro? Olha, e tal? Aconteceu uma coisa no filme que eu fiquei muito feliz, você meio que, até você esquece assim, de ficar, pô, cadê o Homem de Ferro? Quero ver o Homem de Ferro, a armadura, porque o Robert Downey Jr. é tão bom. Ele é tão divertido, ele passa do sério pro dramático, pro triste demais e pro alegre, pro engraçadíssimo. Ele é palhaço, ele é muito bom, o ator é muito, eu gosto muito dele, né? Então você esquecia, até o Marco Ribeiro dublando. Cara, esse filme é do Homem de Ferro, né? Mas eu tô sentindo tanto Tony Stark. Eu, na verdade, o filme tinha que ser Tony Stark, Iron Man. Mas tem cenas de ação, tá? Não se preocupem, tem bastante cena, tem bastante a participação dele. Mas assim, ele tá humanizado, tá sarcástico, tá... A Gwyneth Paltrow, que às vezes faz uns filmes assim que ela não tá legal, que eu não gosto muito, tá muito uma gracinha, tá muito fofinha no filme. O Jim... é meio chato, Brooke... é meio chatinha, né? Nesse filme ela tá legal, ela tá legalzinha. O Jim Rhodes tá um barato, tem uma cena deles, eles estão no avião, aí o Tony meio que não escuta, né, direito o Jim. O Tony fica, ô filho, você tá assim, tá acabrunhado, que ô, bicudo, que é? A gente botou tudo isso na dublagem, você tá meio, você tá com a cara amarrada. Ele, não, Tony, não tô com a cara amarrada, não. Não, você tá, que é, filho, que é? Ó, pega aqui a toalhinha quente, vai, põe no rosto. Não, estou no avião. Não, Tony, você não tem responsabilidade, cara. Fiquei plantado aqui te esperando 3 horas pra pegar esse avião. Pô, filho, fica assim, não, vamos lá. Fica assim, não, papai gosta de ver você assim, isso aqui, entendeu? Nesse sentido. Aí ele, o Jim fica falando pra ele, pô, Tony, você não tem jeito mesmo, sabia? É complicado, cara, você não... Eu vou te dar uma madeirazinha pra você tomar, eu vou ter sua babá. Mas isso tem no original também, eles falam também isso. Trocar sua fraldinha, dar uma madeirazinha, só falta chegar nesse ponto, né, Tony? Aí o Jim dando uma lição de moral no Tony, corta a cena, porque eles começaram a tomar saquê. Na cena seguinte tá o Jim Rhodes bêbado. Pô, cara, eu te considero, cara. Tipo, pô, você faz isso, cara. Vai bebendo aí. Ah, Tony, eu te amo, Tony. Até essas coisas. coisa assim. O Jim Rhodes tem uma cena ótima que quando o Tony apresenta lá o salão lá, a armadura dele, a Mark 1, 2, né? Uhum. Ele olha assim pra uma delas e fala assim: me aguarde. Então você pode ver, se você quiser ir ver dublado, se você... não tenha preconceito, pode ver. Você tá vendo que dublagem bem feita, que tá na mão do Guilherme Briggs, cara, tá bem feito, cara. Vá, você vai ver dublado, Jovem Nerd? Eu vejo dublado. Ó, quem tiver dublado, legendado, o que tiver. Demorou muito. Olha só, eu vejo o que tiver. Tá aqui perto da minha casa. Eu vou ver dublado agora. Guilherme Briggs, quando você escuta Langley, o que, que você imagina que seja? Langley. Um nome escocês. Coitado, tá sacaneando o Guilherme Briggs. Não, não. Langley, seu maluco, que nunca assistiu 24 horas na vida. Não, nunca assisti. Pior que não. Não é uma pessoa! É aonde fica a sede da CIA, porra, seu louco! Caramba, sério? Cara, cara. Primeira vez que aparece o Homem de Ferro pros militares. Ah. E aí começa todo mundo a ligar de tudo que é lado. Os caras, tô ligando do FBI. Fala pro Langley! Ó, o Langley ligou! Não, peraí, sabe aquele filme do A Vida de Brian? Aham, aham. Então, neste exato momento, eu estou me ajoelhando. Vocês podem comprar as pedras. Vocês podem colocar as barbas postiças. Ah, vocês não precisam. Ai, ai. E podem jogar pedras em mim. Ai, cara, eu ri muito no cinema, cara.